Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Floresta Encantada, sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta Encantada desta semana no Peru, em Lima, a cidade de onde são originários os Telegraph Avenue, que em 1971 editam o primeiro registro, o primeiro LP, e é de lá que retirámos a faixa Sweet Whatever. Foram os Telegraph Avenue em 1971, a banda de Lima, no Peru. Depois dos Telegraph Avenue, uma escolha da Ana. Ana, o que é que vamos ouvir agora? Vamos ouvir a banda Garage Rock Boa, uma banda obscura que só lançou um álbum em 1971, um álbum Wrong Road, e vamos passar a primeira música desse álbum, o tema Never Come Back. Gotta keep running, get out of this town. By this time tomorrow I'll be nowhere around. Found my girl home with another, so I killed her and also a lover. Gotta keep moving, gotta get away. Got no time to rest. We'll be right back. Floresta Encantada, e nestes últimos minutos estivemos com os Ecos, a homenagem da Floresta ao vocalista da banda que nos deixou na última semana, José Luís Moreira Lourenço. Os Ecos, uma das mais importantes bandas do IEE português, formaram-se em 1963, passaram por algumas formações, depois também os músicos, alguns dos músicos foram para o ultramar combater na guerra colonial, e no regresso os Ecos fazem um último disco em 1970, um EP com 4 faixas, e foi desse EP, último registro, aliás, dos Ecos, que retirámos a faixa Habitat 736, a passar hoje então na Floresta Encantada. A seguir fica uma proposta da Ana Farinha. E Ana, o que é que segue agora? Um grupo importantíssimo na cena experimental e eletrónica britânica, e que também influenciou inúmeras bandas por aí fora, o projeto White Noise, de Delia Derbyshire e Brian Ogson, que lançaram o primeiro álbum em 1969, é o álbum que eu tenho aqui na mão, An Electric Storm, e vamos ouvir o tema Firebird. By the storm blown down, she'd a broken wing. When I took her in, hoping she'd stay, milk and honey fed in a feathered bed, she got well and my love flew away. Feathers and straw had gone cold. In a tight dream, you come back to me, and your warm body's with me to hold. Firebird, fly high, fly free. Once again to the ground, but I'm just as high in a rut looking up as I was on a cloud looking down. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, uma escolha da Ana, os White Noise com Firebird, entretanto os italianos Goblin, uma das mais importantes bandas do rock progressivo de Itália e que ficaram conhecidos por fazerem bandas sonoras para os filmes de Dario Argento, como por exemplo Profondo Rosso, que é de 1965, e no ano seguinte os Goblin editam o seu primeiro disco, que para lá de banda sonora, o álbum Roller, de 1976, e ouvimos aqui um momento talvez um pouco mais funk dos Goblin, chamado Snip Snap. E passamos para um momento exótico, mas por parte de Ray Manzarek, o teclista dos Doors, que depois de terminada a banda prossegue a solo, e em 1974 edita o primeiro disco em nome próprio, o teclista dos Doors, com o álbum The Golden Scarab, e vamos ouvir Ray Manzarek na Floresta Encantada com a faixa He Can't Come Today. In the beginning was the rhythm, but I had forgotten and was waiting for the word. What to do, but he can't come today. He can't. Floresta Encantada, primeiro com Ray Manzarek em 1974, no primeiro registro a solo do teclista dos Doors. Escutámos The Golden, aliás, o álbum da Golden Scarab com a faixa He Can't Come Today. Entretanto, uma escolha da Ana. Ana, o que é que acabámos de escutar na Floresta Encantada? Vou transgredir duas vezes. É a primeira vez que está a passar reggae na Floresta Encantada? Não sei, não sei. É, eu acho que é, Tiago. Talvez, não sei. Isto vai incitar um novo mundo. E também porque é de 1982 e não é nosso costume passarmos coisas da década de 80. De qualquer forma, foi por acaso. Trouxe a Denise Darlington com o tema War No Right, um single que saiu nos Estados Unidos, como disse há pouco, em 82 pela Coxsone Records, e é um tema que também está incluído na coletânea da Soul Jazz da Studio One Women. Depois de Denise Darlington na Floresta Encantada, regressamos ao Peru, onde aliás começámos a Floresta Encantada desta semana. Vamos ouvir os El Álamo, uma banda que só fez um disco em 1971, o registro Malos Pensamientos. Vamos ouvir uma das faixas deste registro, aliás a primeira, logo que abre o álbum dos El Álamo, agora na Floresta Encantada, a faixa Candy. I see a car. like emotion that you feel in your childhood. When you have a love of friend and you think you are my girlfriend. Hey oh, let's sing all together. Hey oh, we have to pretend. Hey oh, let's play our game. Hey oh, for making more friends. Everybody like the emotion that you feel in your childhood. When you have the love of friends and you kiss to a welcome friend. Hey oh, let's sing all together. Hey oh, we have to pretend. Hey oh, let's play our game. Hey oh, for making more friends. Floresta Encantada, primeiro em 1971, com o primeiro e único disco dos peruanos El Álamo. Escutámos um dos temas do álbum Malos Pensamentos, a faixa Candy. Entretanto, uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que passou a seguir aos El Álamo na Floresta? Inspirada na cena hispânica, trouxe os The Matches com dois temas, com o tema EO e também com o tema Santana, que saíram em single em 1975 pela editora Ana. É engraçado. Uhum. Uma banda de rock psicadélico que também está incluída numa coletânea que eu gostava muito de ter e não tenho. Underground Vibration, Spanish Art Psych and Beyond, entre 1970 e 1978. E agora vamos seguir para 1972, para uma banda que já é habitual na Floresta Encantada, passa diversas vezes. Vamos até ao quinto disco do Yes, o registro Close to the Edge. Na altura, em 1972, foi o maior sucesso comercial do Yes. E vamos escutar a última faixa de Close to the Edge, o tema Siberian Cut-Through. Yes, agora na Floresta Encantada. Side tower, green leaves reveal the eye. der Energie. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ich liefere Ihnen Licht und Kraft und ermögliche es Ihnen, Sprache, Musik und Bild durch den Äther auszusenden und zu empfangen. Ich bin Ihr Diener und Ihr Herr zugleich. Deshalb hütet mich gut, mich, den Genius der Energie. Floresta Encantada, primeiro em 1972, viagem até ao quinto disco dos britânicos Yes, Close to the Edge. Escutámos a última faixa desse trabalho, Siberian Cathro, dos Yes. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, viagem até a Alemanha. Até a Alemanha com os Kraftwerk, em 1975, dois temas que estão colados, logo o primeiro e o segundo do lado B, The Voice of Energy e Athena. Entretanto, e depois dos Kraftwerk na Floresta Encantada, estamos quase a chegar ao fim do programa desta semana. Ainda tempo para mais uma proposta da Ana Farinhano. O que é que segue e que vai encerrar a Floresta de hoje? Bem, recuamos 2 anos e vamos para o Brasil com a Rita Lee, com a Lúcia Turnbull, um projeto Cilibrinas do Éden, na altura, depois da saída de Rita Lee dos Mutantes. Encetaram aqui um projeto mais ligado à cena folk, etérea, e fazem-no muito bem, e vamos fechar com o tema Paixão da Minha Existência Atribulada. Muito bem, as Cilibrinas do Éden a fechar a floresta desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Namorar, te namorar, te namorar, ai, te namorar.